quando a tarde escurecia e o sino punha-se a tocar, a badalar Ave Maria vinha uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro no seu veleiro a regressar, e a praia o seu olhar primeiro buscava ansioso o meu olhar. Quanto ditosa me sentia, passamos dias a cantar, a ver se em breve escurecia a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia, dia de um sonho se acabar, e esse me veio em que não via o seu veleiro regressar. Não mais voltou o seu veleiro, não mais o vi por sobre o mar. Aquele olhar lindo e traiçoeiro não buscou mais o meu olhar. Mas uma tarde ao viçareiro ouvi a repicar, era o meu lindo jangadeiro que ia com outra se casar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Inesita Barroso, História Triste de uma Praieira. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Agora tá chegando mesmo dezembro, tão pego com uns dias em pouco. E aí que a festa começa, né? O povo queixando e dançando e festando e queixando e falando do governo e reclamando e tomando uísque. É assim que o trem funciona, né? Agora, se você estiver programando a sua festa, na hora do artista não preocupa não. Deixa, é melhor você deixar por conta, viu? Por conta da RBM Música, né? Você liga no 99813601, é Brasília, 61, 99813601. E você vai levar para sua cidade o show do Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar, Amado Batista. É só ligar 61 99813601. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro prefeito Vicente, lá da Chapada Gaúcha, ele curte o nosso programa pela Tropical FM. Ô prefeito, eu recebi um recado que você estava querendo o show do Amado Batista para as festas do ano que vem. Eu já falei com o Amado, estou em condições de passar todas as informações. Só que o seu telefone eu ligo, cai só na caixa postal. Se você puder retornar, você tem meu número lá, né? Você pode ligar no 61 99813601, que eu já tenho todas as informações para você levar o Amado Batista na festa do ano que vem, aí na Chapada Gaúcha. Adalberto e Adriano, música nova, Quero Só Você. Quero pra me deixar assim como você me deixa. Quando você me beija, fico sem defesa. Recebo um cruzado, sou nocauteado, cheio de paixão. Melhor do que ninguém, você conhece bem qual é meu ponto fraco. É no teu abraço, onde eu fico doido. Explosão de amor chegou, apavorou, me conquistou de vez. O teu amor, minha linda, é água fresca da mina que o meu corpo quer beber. Esse sabor de desejo sinto quando seu beijo me enlouquece de prazer. Minha doçura, meu vício, te amar é um misto das melhores emoções. Quando te vi já sabia que me apaixonaria, te entreguei meu coração. Por isso quero, quero só você, só você, só você. Por isso quero, quero só você, amor, eu quero só você. Por isso mesmo quero só você, amor, sou louco por você. Esse sabor de desejo sinto quando seu beijo me enlouquece de prazer. Minha doçura, meu vício, te amar é um misto das melhores emoções. Quando te vi já sabia que me apaixonaria, te entreguei meu coração. Por isso quero, quero só você, só você. Adalberto e Adriano, quero só você pro Alcidélio. O Alcidélio, ele mora lá no Rio Grande do Norte, tchê. Tchê nordestino. Tchê, gente. E ele escuta o nosso programa e tá me contando. Cleiton, aqui não choveu ainda. Aqui vai chover de janeiro para maio. O inverno aqui de janeiro para maio tá um calorão doido, né? Aproveitar e mandar um abraço pro Bezerrão lá no Calçadão. Ele tá lá, né? Ele e a dona Celimália lá. Dona Celimália trata esse bezerrão, mas vou te contar, isso é um bicho folgado demais. Bezerrão, rapaz! Toma tina! O Alcidélio tá mandando a próxima música pra sua mãe, a dona Antônia. Dona Antônia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço pro João Paulo, né? Da rádio lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Norte. Tem o Porto Alegre do Rio Grande do Sul e tem o Porto Alegre do Rio Grande do Norte. Um abração para você, viu, Acidelli, para todos os nossos ouvintes do estado do Rio Grande do Norte. Gustavo Lima, que mal te fiz eu? Não entendo, por que não me fala? E viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor que um homem que te amava e te queria, tu deixaste de ir? Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida? E quer me ver crucificado?

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos violeiros do sul de Minas. No dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, ao meio-dia vai acontecer o grande encontro de violeiros, né? É a Super 90 FM que está fazendo essa divulgação em prol do asilo Nossa Senhora Auxiliadora. Vai ter almoço, sorteio de prêmios, tem estacionamento privado lá, tá todo mundo convidado. E onde tem viola, tem alegria. Onde tem alegria, tem moça bonita e a festa vai ser bonita. Um abração pro Neymar, lá na Super 90 FM, de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, Areta, toda a equipe, né, que está sempre envolvida em alguma causa de beneficência, alguma causa social. Dia 13 de dezembro, encontro de violeiros em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. Uma gravação de 1968, Os Incríveis Israel. Perdi as flores e minhas plantas, pelas sementes cerrei os punhos, porque até areia me bastaria, eu viveria e cresceria, e lá as plantas nascerão e um dia florirão, depois que amar. De pão pra minha fome, me deram um aço para o meu corpo, mas não chore, não lamento, o ódio não constrói, o meu sofrer não dói, depois as plantas nascerão, as flores florirão, e agora te amará, mesmo quem não te quis jamais. Eu recordei 50 anos da Jovem Guarda. Foi o ano que eu cheguei em Brasília, em 1968. Essa música fez um sucesso danado. Os Incríveis Israel. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar, e não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Saí da ontem, nos amamos, foi tão lindo o nosso amor.

vento me bate, assanha meus cabelos. Logo eu me vejo dono de você. Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando o céu verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando o céu verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando-se ao verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Esperando você chegar. Esperando você chegar. João Bosco e Vinícius e Roberta Miranda, esperando você chegar. No próximo bloco, a dica de hoje. O brasileiro não sabe defender os seus direitos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, o brasileiro é besta demais da conta, né? É inacreditável o que eu vou ler aqui. É o seguinte, a TV Globo, ela está fazendo uma espécie de concurso para o laboratório, chama de laboratório de ideias, né? Que é para que as pessoas dêem ideias de novelas, de minissérie, essa coisa toda. Até aí tudo bem, uma maravilha, só que o contrato é um contrato leonino, é o famoso contrato Pacu. Viu? Eles entram com o pai e você com o resto, né? Olha só, a Globo está convidando artistas para dar ideias, né? Você inscreve um projeto original de websérie, de 5 a 10 episódios, com até 5 minutos cada. Aí que tem o endereço, www.globouniversidade.com.br/globolab. Aí você preenche um formulário, né? Você pode criar 5 roteiros, e olha, para criar 5 roteiros de uma websérie, de uma série, mas dá um trabalho. Aí tudo bem, só que é o seguinte, aqui diz o seguinte, ó: os participantes, no ato de aceite e assinatura desse termo, cedem e transferem à TV Globo na integralidade, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, para utilização a qualquer tempo no Brasil e ou no exterior, todos os direitos patrimoniais de autor sobre os projetos inscritos, suas histórias personais, enredos e tramas, em conjunto ou isoladamente, para fins de produção de obras audiovisuais, para exibição e reexibição em televisão aberta, fechada, pay-per-view ou VOD, por cabo, satélite e IPTV, ou qualquer meio de transmissão de sinais existente ou que venha a existir, podendo disponibilizá-los na internet e ou telefonia fixa ou móvel em qualquer rede de informações, sem que seja devido ao participante qualquer remuneração. Você faz tudo isso e a Globo não lhe paga nada. E você dá para a Globo, você deixa de ser o dono, você cria, dá de presente para a TV Globo, tadinha, tá precisando demais, né? E você não leva nada. O negócio desse é revoltante, né? Uma empresa do porte da TV Globo, que possui uma licença pública para operar um serviço público, que fatura bilhões em publicidade do governo do Brasil. Gente, o que o governo bota, não só na Globo, mas nas outras televisões também, é uma loucura, né? E está querendo dar um passa-moleque em jovens aspirantes a roteiristas. Com essa conversa mole de laboratório de ideia, né? E o brasileiro vai lá, dá tudo, né? Não reclama. Rapaz, o brasileiro é besta demais da conta, né? Rapaz, vou te contar, rapaz, é um troço. Quem está passando essa informação foi o Thiago Venco. Ele é um empreendedor revoltado com essa história. O camarada cria uma websérie, né? Entrega para a TV Globo e ao tempo que ele entrega isso, ele abre mão de todos os direitos patrimoniais. É brincadeira. É a mesma coisa da pessoa falar assim, ó, vem, a mulher fala pra você assim, vem cá, vem fazer um filho em mim aqui, você, depois que o filho estiver pronto, você não é o pai, não. Brincadeira, um troço desse. Né? O brasileiro é bobo demais da conta, não sabe defender os seus direitos. E sempre tem um espertozinho, né? A minha amiga ouvinte Zina, lá de Rio de Contas, da Bahia, ela curte o nosso programa pela Portal FM, pediu e vai ouvir, de Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Música nova de Luan Santana, Chuva de Arroz. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente

pelos prados e campinas verdejantes da paz. Com Jesus eu andarei e não vacilarei. Adorarei meu Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. Só o Senhor é Deus de paz, só o Senhor é Deus de luz. Tua palavra que me conduz é só pré-vida, é Jesus. Tua verdade em mim se faz, com o poder da tua cruz. Caminho certo que me conduz, vem me abraçar pra me acalmar, Mestre Jesus. Vem me abraça pra me acalmar, Mestre Jesus. Vem me abraça pra me acalmar, Mestre Jesus. Márcia Ferreira cantou dela e de Eliane Samuel, Caminho Certo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ed Marques e Alessandro, Pé de Cedro. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. De rever meu pé de cedro que está grande como que, mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada com pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, o tempo que te plantei. Que saudade, pé de cedro, o tempo que te plantei. Relembrando Goiá, Ed Marques e Alessandro, pé de cedro pro João Henrique, o Camilo, o Paulo Henrique, o Pedro, a Lúcia, o Miozão, Zé Pretinho, Prosa Ruim, aquela Uiva, aquela turma boa lá do Limoeiro da Samambaia, Santo Antônio do Rio Verde. Diz o Camilo que a Super 95 FM tá chegando lá, mas que tá uma maravilha, né? Abraçando todos os meus amigos que estão curtindo o programa Cleiton Aguiar pela Super 95 FM de Coromandel, a 95,5, a Rádio Sem Jabá. A frase irretocável do programa de hoje é do poetinha Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora existam tantos desencontros pela vida. A vida é a arte do encontro, embora existam tantos desencontros pela vida, é a frase irretocável do poetinha Vinícius de Moraes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Maneva. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha de segunda a sexta-feira no rádio. Tem algumas rádios que passam meu programa no final de semana também. Mas eu faço o programa de segunda a sexta-feira, né? Aqui no rádio. Mas na televisão, eu estou aos domingos, às 10 horas da noite, no horário nobre, para todo o Brasil e para todo mundo pela internet. Você pode me assistir pela internet em tempo real no site www.rbtv.com.br. RB de Rede Brasil, viu? rbtv.com.br. Você pode me assistir também no canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e no rbtv.com.br. Nesse domingo, eu vou conversar com o Odilon Filho. Ele é presidente do Sindipesca, o Sindicato de Pesca lá do estado do Amapá. Ele mora em Macapá e, contando uma série de coisas, fez umas denúncias muito graves das coisas que estão acontecendo lá no Amapá. E agora, né, o nosso programa chegando também pelo canal 26, lá em Macapá, mais uma cidade. Estamos também em Goiânia, já estamos em Goiânia, né, e cada dia mais de 200 cidades já recebem o sinal local da Rede Brasil de televisão. E agora pode assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Maneva Lembranças. São só lembranças, suas tranças por entre as minhas mãos a dança. Quadris, movimento, explosão. Éramos crianças esperando anoitecer. Marionetes conduzidas pelos fios do prazer. Sua fala mansa me ardia a dor de não ter distância que só o tempo vai percorrer. A eternidade nos seus braços era pouco pra entender. Seus lábios era o sangue do meu ser. Nunca fomos perfeitos. Sem aviso a vida dá, sem aviso a vida tira. Aproveite com prazer enquanto o amor ainda brilha. Não seja só lazer, não se perca pela trilha. Aproveite o bem querer mesmo que na despedida, dentro de um velho quarto, tentando me convencer. Que o seu rosto num retrato não vai mais envelhecer. São só lembranças, suas tranças por entre as minhas mãos a dança. Quadris, movimento, explosão. Éramos crianças esperando anoitecer. Marionetes conduzidas pelos fios do prazer. Nunca fomos perfeitos. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Maneva Lembranças. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos! a turminha do cabelinho arrepiado, vocês não vão sair dessa faculdade nunca. Vocês é ruim demais. Nossa senhora, vou descontar, viu? O povo pensa que cantar é só arreganhar os dentes, abrir a boca e berrar. Não, o trem tem ciência, tem que ter talento, né? Você pode até cantar, mas cantar bem não é para muita gente, não é para pouca gente, viu? Mas eu trouxe hoje um mestre aqui. Ele é um mestre na composição, um mestre na música e principalmente um mestre no humor. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Juca Chaves, Por Quem Sonha Ana Maria. Na lameta da poesia chora rimas o luar, madrugada e Ana Maria sonha sonhos cor do mar. Por quem sonha Ana Maria nesta noite de luar? Nostalgia de uma lira soluçar. Dorme, sonha na Maria no seu leito de luar. Por quem sonha na Maria, quem está triste a cantar? No salão da noite fria vem-se estrelas a cantar. Ana Maria sonha sonhos cor do mar. Por quem sonha Ana Maria que lhe fez assim sonhar? Faculdade da Música apresentou o mestre Juca Chaves, Por Quem Sonha Ana Maria, uma gravação do ano que Brasília foi inaugurada, 1960. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Jorge Mateus, Sosseguei. E